Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Eu mostro-lhe os objetos e você deve me mostrar onde eles estão colocados. Eu mostro-lhe os objetos e você deve me mostrar onde eles estão colocados. Montrez-moi où est l'enveloppe. Mostre-me onde está o envelope. Mostre-me onde está o envelope. Montrez-moi où est la clé. Mostre-me onde está a chave. Mostre-me onde está a chave. Montrez-moi où est le rasoir. Mostre-me onde está a gilete. Mostre-me onde está a gilete. Montrez-moi où est le verre. Mostre-me onde está o copo. Mostre-me onde está o copo. Montrez-moi où est le crayon. Mostre-me onde está o lápis. Mostre-me onde está o lápis. Montrez-moi où est le téléphone. Mostre-me onde está o telefone. Mostre-me onde está o telefone. Montrez-moi où est la montre. Mostre-me onde está o relógio. Mostre-me onde está o relógio. Montrez-moi où sont les ciseaux. Mostre-me onde está a tesoura. Mostre-me onde está a tesoura. Montrez-moi où est le peigne. Mostre-me onde está o pente. Mostre-me onde está o pente. Montrez-moi où sont les lunettes. Mostre-me onde estão os óculos. Mostre-me onde estão os óculos.